Cachoeira, quando a lua sai, é Uruguaiana, antiga Santana do Rio Uruguai. Te canto meu canto, que é puro e que é santo, para te exaltar. Te canto meu hino, pois desde menino aprendi a te amar. Praça, bonito e com graça, beleza em excesso. Tuas vilas crescentes, mostrando tua gente em franco progresso. Tuas ruas traçadas com amplas calçadas, tão bem a impressão que com teu te amar.